corre a menina linda a brincar, que o sol está lá fora à espera de te ouvir cantar. Acorda, menina linda, vai oferecer o teu sorriso ao dia que acabou de nascer. Anda a ver que lindo presente a aurora trouxe para te prender, uma coroa de brilhantes para iluminar o teu cabelo revolto como o mar. Acorda, menina linda, anda a brincar, que o sol está lá fora à espera de te ouvir cantar. Acorda, menina linda, vai oferecer o teu sorriso ao dia que acabou de nascer. Em que terras de sonho andaste, que mundo te recebeu, que monstro-te meteu medo, que anjo te protegeu, quem foi o menino que o teu coração prendeu? Acorda, menina linda, anda a brincar, que o sol está lá fora à espera de te ouvir cantar. Acorda, menina linda, vai oferecer o teu sorriso ao dia que acabou de nascer. Anda a ver o gato vadio à caça do pássaro cantor, vem respirar o perfume das amendoeiras em flor. Salta da cama, anda a viver, meu amor. Acorda, menina linda, vai oferecer o teu sorriso ao dia que acabou de nascer. Sim, meu amor, está bem, meu amor, eu sei que tu tens razão. Dizia teu às vezes para acabar com a discussão, e lá íamos vivendo entre dois copos e um bom colchão, um futuro à nossa frente e muito amor para mostrar a toda a gente como era bem vivermos a dois sem nos darmos mal. Uma canção estrangeira e um filme antigo na televisão, e uma noite tu disseste: já dei para ti, vou arrancar. E lá fiquei eu sozinho a conversar com os meus botões e a tentar descobrir a causa que nos levou a tal situação. Já achei uma ideia que é bem capaz de ser a solução. Acho que nós passamos muito tempo a misturar tripas com o coração, e a verdade é bem diferente. Para haver amor não pode haver obrigação. Parece que agora vou seguir sem ti, subir e descer, correr na lama e voar outra vez. Sei muito bem onde quero chegar, e sei que não há tempo a perder. Nós possa encorajar meu amor. Agora não fiques bem a dormir, o fato de marinheiro não chega para se entender mais. Espero que aprendas bem a remar, espero que a luz do teu farol tu possa sempre iluminar. Obrigado, meus amigos, bem-vindos. Falavas de um curioso personagem, Jeremias, o fora da lei. Deixamento por linha travessa do famigerado Zé Telhado. Jeremias dedicou-se desde a realidade ao fabrico da bomba caseira, cuja eloquência sempre deixou maravilhado. Para Jeremias nada se assemelha à magia da dinamite, a não ser talvez o rugir apaixonado das mais profundas entranhas da terra. E só quando as fachadas dos edifícios públicos explodirem numa gargalhada, será realmente pública a lei que as leis encerram. Há quem veja em Jeremias apenas mais uma vítima da sociedade, muito embora eu tenha a esse respeito uma opinião bem particular. É que enquanto o criminoso teve uma certa tendência natural para ser vitimado, Jeremias nunca encontrou razões para se culpar. Porque nunca foi a ambição nem a vingança que o levou a desprezar a lei, e jamais lhe passou pela cabeça tentar alterar a Constituição. Como um poeta ele desarranja o pesadelo para lá dos limites legais, foragido por amor ao que é belo e por vocação. Gosta do guarda-roupa negro e dos mitos do fora da lei. Gosta do calor da água ardente e de seguir remando contra a maré. Gosta da maneira como os homens respeitáveis se engasgam quando falam dele, e da forma como as mulheres murmuram fora da lei. Gosta de tesouros e mapas, sobretudo daqueles que o tempo mais maltratou. Gosta de brincar com o destino e nem o próprio inferno o apavora. Não estamos dispostos a esperar que a humanidade venha alguma vez ser melhor. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Hoje acordaste de uma forma diferente dos outros dias. Sentes-te estranho, tens as mãos úmidas e frias. Tentas lembrar-te de algum pesadelo, mas o esforço é em vão. Parece-te ouvir passos dentro de casa e não sabes de quem são. Deixas o quarto e vais à sala espreitar atrás do sofá, mas aí já suspeitas que os fantasmas não estão lá. Vais à janela e olhas para fora, sentes que perdeste o teu centro, e de repente descobres é a hora de olhares para dentro. E cá qualquer coisa que não bate certo, qualquer coisa que deixaste para trás em aberto, qualquer coisa que te impede de te ver ao espelho nu, e não podes deixar de sentir que culpado és tu.

Obrigado. És a estrela da alvorada e a madrugada junto ao cais. És tudo o que vejo em ti, és alegria e muito mais. És a minha maçã de junho. És o teu corpo e o meu. Amo-te mais que a vida. Que a vida sem ti morreu. Amo-te mais que a vida. que a vida sem ti morreu. És a erva perfumada de broada nas girassóis, o taco de café quente nas manhãs entre lençóis. És a minha maçã de junho e a minha noite de verão. Anda, vem comigo, vamos, dá-me a tua mão. Anda, vem comigo, vamos, dá-me a tua mão. És o encontro na estrada, és a montanha e o pôr do sol. O vinho bebido em festa, és a papoula e o roxinol. És a minha maçã de junho e a minha estrela polar. Sem ti eu não tenho norte, sem ti eu não sei amar. Sem ti eu não tenho norte, sem ti eu não sei amar. Diga ao meu lado, pois me estreita a cozinha. Viste passar um mau bocado, com medo de ficar sozinho. Quis fazer de ti o meu capuchinho. Ainda não manejei nenhuma arma que não desse ricochete. E a cicatriz sobrevive sempre à mais perfeita ligadura. Mas quando quiseres és bem-vinda ao meu castelo, que talvez por ser velho e arrugado não precisa de pintura. És bem-vinda, amor, se ainda te apetecer tal aventura. Cheguei com folhinhas mansas, quis mostrar-te quem não era. Armei-me herói de quimera. Todo brilhante, mais tarde soltei a fera. Estreito o meu corno penetrante, com ele espetei contigo na rua. Mas antes fiz questão de te deixar nua. Ainda não manchei nenhuma arma que não desse ricochete. E a cicatriz sobrevive sempre à mais perfeita ligadura. Mas quando quiseres és bem-vinda ao meu castelo, que talvez por ser velho e enrugado não precisa de pintura. bem-vindo, amor. Se ainda te apetecer tal aventura. Eu fui um lobo malvado. Obrigado. Disseste que vinhas e não chegaste. Mudaste de planos, ok. Mas isso deitou-me tão abaixo. Espero que tenhas pensado bem. Estou triste que só eu sei. Preciso de alguém. Chaminés pretas deslizam nas janelas de mais um comboio. Casas e pessoas feias, árvores falidas e um céu angustiado. Tal é o meu quadro. Estou bem chateado. E agora toca arranjar o buraco que eu tenho no coração. Vou mudar de cenário. Assim está mal parado. Vou procurar calor, mudar de estação. Há de vir alguém ao meu encontro na estrada. Pensei tanto em ti que não calculas de manhã, de tarde ou noite cedo. Estava louco de contente só com a ideia de voltar a ver. Ah, mas que grande idiota. Voltei a perder. Procuro no fumo e no vinho a forma de chegar depressa à fronteira. Mas sei muito bem que a dor que sinto no peito não vai com a bebedeira. Pus-me a voar e caí da pior maneira. E agora toca arranjar o buraco que eu tenho no coração. Vou mudar de cenário. Que a coisa assim está mal parada. Eu cá vou procurar calor, mudar de estação. Buscando sem saber bem o quê. Perdido como quem não vê. Calado como quem não tem resposta para quem o chama. Desesperado como quem, por ter medo da desilusão, não ama. Yoga e pijama, se deixas apagar a chama, estás girado para o desastre. Como uma vela sem mastro ou um barco sem lama, condenado a andar à toa conforme o vento lhe dá. Ao sabor da corrente, yoga e pijama. Olha que andar ao Deus dará nunca foi coisa boa. yoga e pijama. Quebrando os seus ossos na rua, fugindo da verdade nua, como se abrir as portas ao mundo fosse uma coisa obscena. Desencontrado, como quem por ter medo da foz o rio condena. Yoga e pijama, se deixas apagar a chama, está girado para o desastre, como uma vela sem mastro ou um barco sem lema, condenado a andar à toa conforme o vento lhe dá. Ao sabor da corrente, yoga e pijama, olha que andar ao Deus dará nunca foi coisa boa. Yoga e pijama. E já que nós nunca estamos sós, vamos lá desatar os nós e vamos lá chegar inteiros onde quer que a vida nos leve. Enquanto é tempo, deixa ver esse sorriso que isso torna a pena mais leve. Yoga e pijama, se deixas apagar a chama, está girado para o desastre, como uma vela sem mastro ou um barco sem lama, condenado a andar à toa conforme o vento lhe dá. Ao sabor da corrente, yoga e pijama, olha que andar ao Deus dará nunca foi coisa boa. Yoga e pijama. Mulher feita, disse fêmea, disse cresce, disse muda, perde a estúpida inocência. Dia após dia, para um dia, disse a fêmea, mulher feita, mal eu sabia que a vida rouba os sonhos, mal eu sabia que o mundo nos desmama de paixões surdas, cava na cara sucos secos, sucos secos, disse fêmea, mulher feita. Faz-te fêmea, ama-te a ti mesma, o mundo espera, cheio de tudo, come-o, feliz, sangue, gloriosa, cheia. Disse fêmea, mulher feita, eu não

canção de Lisboa. Ai, mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. Sabemos, mamã, libertar-nos do mal. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Mas sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. Deixa-me muito gentil. Afogante. Um Zé não sabe onde pôr as mãos e está farto de extenuar. Não teve sorte com os padrinhos, nem tem jeito para roubar. O Zé podia arranjar emprego e matar-se a trabalhar. Mas olha em volta e o que vê não o pode entusiasmar. A cidade lá está para o entreter, indiferente e fria, disposta a esquecer que a ansiedade é um minotauro que se alimenta da solidão e que a ternura é uma bruxa que faz milagres se a mente a deixar ser. O Zé está vivo e é destas pessoas que sentem prazer em rir. Mas tenho visto ultimamente esse gosto diminuir. O Zé experimenta um certo vazio comum a uma geração que despertou da adolescência com vivas à revolução. E a cidade lá está para o entreter, indiferente e fria, disposta a esquecer que a ansiedade é um minotauro que se alimenta de solidão e que a ternura é uma bruxa que faz milagre se a mente a deixar. Sem ter onde cair vivo,